Autorizado a frequência do teste. Chegada, Monf, ajuste 1016. 040-1096, a intenção é efetuar a RNAV da 10, gol 1804. Contém a chegada Monf, 1804, aguarda autorização para a RNAV. Guardando, gol 1804. Salvador, 357, bom dia, passando 170 para 1110, centro da informação Lima. Bom dia, 357, desce para 050, chegada Bonf, 1016. Para 050, 357, centro 1016. Vou modificar ao 090903, o Whisky Fox Lima, e o Fox é estimado para o pouso. Direto Lençóis, Whisky, Fox Trot Lima. Direto Lençóis, Fox Trot Lima. Total 9-9-0. Trot Lima, tá livre o táxi, chame para ingresso no 17. 804 desce via Bonf, ajuste no 0 no meia, reporte na final da pista no 0 sem glide. Sopo Gol 804. Juliette Lima tá livre, ingresso, chame alinhado e pronto na 17. Gente, reportará na final da RNAV, Gol 804, descendo para via 190 no meio. Bom dia, Gol 1607. Paciente de informação Lima, cruzou 180 para uma centena. 1607, acione identificação. Chegada Bonf, desce, mantenha o 050. Chegada Bonf, desce para o 050, nome, Gol 1607. Então 3507, desce via Bonf, ajuste no 06. Ok, via chegada Bonf, então 3507, estado 1016. Bom, 28 nós, 28 nós. Juliette Lima, autorizado a decolar, pista 17, o vento 170 graus com 12 nós. Identifique, desça para o 060, chegada Bonf. Presente 060, Bonf, 7-1. Sequência 1264, alterna 13.25, Fox Lima. Deparado, centro na frequência 1264, alternando 13.25, Fox Trash Lima, tem um bom dia. Salvador, 1607, vai passar agora uma cena. Após a posição Bonf, autoriza o 367 para sinal RNAV B10. Inicialmente após Bonf, mantenha a chegada. Aguarde autorização para o RNAV 607. Sente no 607. Bom dia, Lima, Juliette Lima, sobe ao nível 340, sai da Gole, vigilância. A Gole, a sua Gole para 340, vigilância, para vigilância. Com 0948, Marinha, é ponte para descida em 124, decimal 55 ou 127, decimal 2. No 7, autorizado a final da pista no 0 sem glide, reporte estabilizado no lock. Ok, autorizado no 0 sem no lock e sem o glide, tá? 357. Um V-Log 65 no 8, nível 1, 50, chega na margem. Estabilizando na final da RNAV da pista 10, gol 1804 com a pista à vista. 804 completa a final, chame torre em 1-8 decimal 612. 1-8-612, obrigado, até já. Salvador, gol no 804, estabilizado na final da RNAV, pista no 0, muito bom dia. Tráfego na nova estrada, curta aproximação, aguarde pista, aguarde sucesso para o posto. Informa justa no 0, 1 no 6. Sente no 0, 1 no 6, gol no 804. Tá avistado, tá visual com o campo? Visual, gol 804. Tem pulo autorizado na 10, 170 graus com 14 nós. Formam primeiros 90 metros da mesma, impraticáveis. Sente livre pouso, os primeiros 90 metros impraticáveis, gol 804, livre pouso. Gol no 607, desce via chegada Bonf para a final do RNAV, pista 10. Reporte Servita 366. Via chegada Bonf, vai reportar 366, gol no 607. 1715, desça via chegada Bonf. Via Bonf, 79. 17. Mantenha a chegada bom se aguarde autorização. Mantenha bom se aguarde, 7-1-5. Segundo 7, complete final, chame torre 1 no 8, decimal 6. 2-6. Tango Lima, Juliette Lima, chama centro Recife. Frequência 1264, alterno 3325. 264, 3325, Lima. Quem me chamou? É o TAN 3597. Agora clareza 5-5, também 5-7. Número 2 na aproximação, curto na aproximação, tráfego a 9 estados. Informa ajuste 1-0 no meia. Distingue 1-0, primeiros 90 metros da cabeceira deslocada. Gente, continuando. Controle Salvador, bom dia, tá 3179, centro da Lima, solicita pelo da presente. 3179, identifique, dessa via chegada Bonf. Identificou, via Bonf 3179. Ano solo ao 17, livre direita, chama solo em 1-2, 1-9, bom dia. 2-9, gol no 804 já. Log 65 no 8, acione identificação. Vê se mantém o 050 na chegada, Mari. 050, Mari. Ainda não. E 1-7-5, autorizado. Pós Pelô, servido 366. Pós Pelô, 366. 7-5, reporte na final da RNAVE. Chama na final da RNAVE. Alô, Salvador, bom dia, TAN 3171, informação Mike. Conterrível 360, amostragem Brasília em 1-2-4, decimal 2-1. Ação e aguarde autorização para o RNAV. Nossa, escuta 3179. Salvador, azul 4069. Passou 366, está estabilizado o final, RNAV. Complete final, chame torre 1-8, decimal 612, é gol 1-607. Gente, 1-8-612, 1-8-607, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1-607, estabilizado RNAV, pista 1-0. Na aproximação, aguarde instruções para pouso, o ajuste agora 1-0 no meio, tá? Ainda não está. Ok, 1-0-6, 2 milhas para o 372. Sim. Formation Mike, receive it. No 7, solas 2-0, direita, solo em 1-2, 1-9. Direita, ponto 9, tá 3-5, na 7. 1-5, 3, clock ident, and the clear to intercept both arrival, descent of flight level 050. Ident, mic information, clear down, 050, both arrival, turn 3153. Salvador, tá 3597, livrando a sua escuta. Tá 3597, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette, para 04, tá 3597. 159. Gente, gol no 607, livre pouso, que isso não era deslocado. A pista em uso é a 10, com decolagem com curva à direita, saída da El transição de Né. Transponder 5065, controle 199.35. 3171 São Paulo, Guarulhos. 3171 São Paulo, Guarulhos. 340, Peruísque 50, decola 10 direita, da El de Né, 5065, 1935, controle. Procedimento correto, reporte para push, tá 3171. Bota lá. Reporte no CR 1372, baixa de trabalho. Ajuste no 096, número 2, na aproximação. 096, chama no 372, não tá de novo. No solo agora 23, direita solo em 121 no 19. Direita 219, na mesa 07. Gol 897, estou em identificação, desse Matheus 060 na chegada. Bom. Autorizado agora, ficha no zero. Vento de 1,60 graus com 1,8 nós. Teve de pouso 1,0, vou voltar aqui assim, 90 metros. 1,607, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 612. Alfa Juliette para o 612, no 607. Está a variação. Passando 060, tá 3179. Esse Matheus 050, 3179. O Matheus 050, reduzindo 229, tá 3179. Log 658, reduz a velocidade para 220 nós. 220, 650. batendo 5, solo aguardo 2,6, livre na agora primeira direita. E chame o solo em 1, 2, 1, esse mão 9. 1795, bom dia. Identificação visual, com a 3 0 aponta gás. 1, 2, 7, 0, 3, Alfa Brasília. Alô, bom dia, Alfa 1795, bom dia, trocado táxi via Alfa Juliette Gate 8. Mantenha proa 040, limitado localizador. 040, limitado localizador, 659. Né? 3179 já proa, o servidor 366. Afirmo. Ciente. Alfa Tango Lima, Juliette Lima, recebendo. Guarde para o pushback da Libera na asa sua esquerda, situando. Aguardando. Voltar, 3153. Aproximadamente 2159, muito obrigado. 3153, maintain flight level 050. 050, 3153. 3179, reporte na final da Renave. Reportará. Vamos cruzar o localizador. Seu novo limite será 1 minuto nessa proa. Seguimento 518, mantenha a proa, vai cruzar o localizador. 518, vai cruzar o localizador. No 8 é o 757? Negativo, 27. Entry 153, descent to flight level 040. Bear down 040, 3153. Salvador, approach American 980 is out of 170 for 130 with information.